3201 no Passão 60, chame o 101-3325, alterne 1288. Vou chamar o centro Recife, obrigado, bom final de semana. Dan 3201. Obrigado, igualmente. Solo 50, direita 129, solo, bom dia. Direita 129, obrigado. T04, continue a descida para 2000 pés, ajuste 190 no meio. 0 no meio para 2000, sim, chegou 1804. Alfa, repórter da Juliette, não vai para cima. 7, informação Golf. 3517, bom dia, desça até o nível 150 restrito na Bonf. 150 na Bonf, TAM 3517. 5973, já atingi 050. Desça até 2000 pés, ajuste 90 no meia, vai ultrapassar agora o curso do localizador. Curva à direita, vou ir na proa 025. Aguarde o último vetor para interceptar. Proa 025, aguarde descendo para 2000 pés. Informa ajuste 90 no meia, Rio 5973. 1086, obrigado. Localizador, boa noite, 97, visão campista. 897, passaduna completa, sinal ILS, torre 118-6. 86897. Fica bravo. Fica bravo, desça até 3000 pés, 1016. 1-0 no meio ajuste. É tu, tá. Patrulha Militar, líder acionar PB02, confere. 5, espaço estabilizado. Cor direita na proa 145, informará estabilizado. Fumaça 104, chame agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 897, tem pouso autorizado na 110, vento 170 graus com 13 nós. Livre pouso 10897. Romeu Alfa India Bravo, redução para 2190 mais. 2190. Tá 3517, continue a descida para 4000 pés, ajuste 1090 no meio na chegada bom. Até 4000 pés, 1016, tá 3517. Boa, Juliette, um bom 907. Ingressa, Julie, porção 05. Desça para o 5, obrigado. Aproximação, vai seguir tráfego bot 737 da Gol, 7 milhas à sua frente, já reduzido. 7 do tráfego reduzido. 5973. 804 estabilizado no localizador. Que passaduna complete final ILS, torre 118-6, gol no 804. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. O meu Alfa India Bravo, continue a descida para 2000 pés, ajuste 90 no meia. Detoração para espaçamento, mantenha presente pro limite ao localizador. 2016, mantém pro Alfa, Bravo. Fala, Salvador, vou correndo 9 para o táxi. Jô, Colocando 9, a intenção é decolada cabeceira ou na interseção? Cabeceira. Ok, então, autorizado o táxi até o ponto de espera do Taxi Hotel. E quando lá, faço a chamada na torre 186 para cruzamento da pista e a decolagem. O Juque 19. Autorizado inicialmente até o hotel e na hotel chame a torre 186. Ajuste 10 no 6, bom voo. Autorizado o táxi hotel 5, na torre 186. Respect no 07, 3171. 3171 autorizado, 07, chame táxi. Passando externo, embaixo travado, 804. 4, continua a aproximação, guardando pista livre. E o 5973, uma milha para a Duna, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado. 5722, frente da Golf. 5722, para Brasília, 320. Isso aí. Confirma a rota seguindo o plano? Elefa, Zambi, Dogna, Lapa, Peruísque 10, Baian. Pronto, ok. Tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado Brasília 320, conforme a rota, decolagem da 10, por curva direita, vai decolar no perfil da Gole, após Eval e após o Zambi. Em Zambi, intercepta e segue conforme. 5567 transponder, controle opere 19 decimal 35. Vamos lá, 320 Brasília, decola da 10, primeira direita, Gole, Eval, Zambi, depois intercepta Aerovia. 1935-5567, posição 3, o 5722. Pérez, pátio 3, chama quando pronto para o push, acionar. Não, é pátio 3 não, é posição 3, aqui na tua frente quase. Ah, confere, aqui apareceu aqui uma informação errônea. Tudo bem, posição 03, chama quando pronto para o push, acionar. Valeu, irmão, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, gol 1897. 897, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Estamos via Alfa, repórter demonstrante da Juliette, boa noite, 0, baixado, checado, Rio 5973. E agora, pista livre, Rio 5973. Vada. Oi, Salvador, bom dia, Papai Noel, Filha Bravo, final e alerta. Posição Joker 19. 204, no solo 58, direita 1129, solo, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfinha Brava e Helena. Boa noite, 04, solo 58, direita 121, decimal 9, solo, bom dia. 1219. Bom dia, Papa Romeu, Alfinha Brava, reporte marcador externo, baixada e travada. Contarei, bravo. Alô, gol 1804, está livrando a pista. 204, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 1804. 050, descendo, TAM 3153, autoriza voar direto pelo... Como tem posição das mulheres, tem um tráfego do cupom, tem um Airbus que está no portão 7, vai iniciar o táxi. Cliente, vai manter antes da Juliette, posição. 3-1-6, identifique, dá presente, voa na proa de pelo, é o número 3 na aproximação, desça para o 050. Descendo para o 050 na proa de pelo, trip 5-3-1-6. Não, 3-1-5-3, mantém o perfil da BOMF, desça ao 060, número 4 na aproximação. Agora para o 060, número 4, perfil da BOMF, 353. Yoke 19, autorizado cruzamento, pista 10 e vai manter após a taxiway Delta. Cruzado na nota, marcando a Delta. Yoke 19. 71, Galeão 410, UPOB 98. 71, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de pegada 10, no ponto de pegada 186 torre, o ajuste no 0, no 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de pegada 86, obrigado. Está na baixada travada, Alfa Bravo. 25, táxi até o hotel, inicialmente está autorizado, no ponto de espera do hotel, vai transferir torre C186, 1016 no ajuste, bom voo. 0 no 6, tem pouso autorizado, pista no 0. Ele pousa, Alfinha Bravo. Livrar Juliette, ingressa via mesma até a posição 08. Passagem 0, ingressa Juliette, posição 08. 804, Juliette, Porto 10. Paulo Rio, 5973. Rio, 5973, bom dia, bem-vindo. Prossiga Quilo Pátio 3 do Rio. Quilo Pátio 3. Com 973, podia fazer chamada no 1234? Joke 19 ingressa na Taxi Alpha e vai reportar antes da Juliette para prosseguir. 19 ingressa na Alpha, reporta antes da Juliette. 35 no 7. Para 2000, livre LS, forma estabilizada. Para 2000, reportaremos. Joker 25, passando agora o tráfego à sua frente, aposta livre cruzamento 10, Delta, reporte já ingressando a Taxi Alpha para prosseguir o Joker 25. Para direto Taxi Alpha. Chamada Juliette 1804. Bom dia, Bravo, solo 03129, agora o solo, tenha um bom dia. 219, Alfa de Bravo. Solo 1804, na Juliette. 804, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 1804. Alfa de Bravo, livrou. Alfim de Abravo, Juliette vai observar o Tucano, que vai ingressar via Alfa após o seu ingresso aqui no Pátio 3, após o Tucano, vem ingressar via Alfa. Após o Tucano, ingressa via Alfa, Alfim de Abravo. Espera, Daniel, para ingresso na Alfa. Ingresso na Alfa, agilizando o jogo 25, segue o Tucano, reporte antes da Juliette para prosseguir. Eu pedi que ingresse na Alfa, traz o Tucano e reportar na GDS. Tucano 9, reposta no ponto de espera da pista 10. Pode prosseguir em frente na Alfa. O Alfa Atlântia Bravo, confirmando Kilo 43, atento ao balizador. Atlântia Bravo, confirmando Kilo 43, atento ao balizador. Kilo 43, Atlântia Bravo. Vai passando 075 para o 060 na descida 3153. 153, esse é para 4 mil pés, que é negão no 016. 1016, 4 mil com 250 nós, 3153. 153, 16, esse é para 2 mil pés, que é negão no 016. 2 mil pés com 1016, 016, 353, 16. Conforme vigilância. Chego conforme Dael vigilância. Posso voar, Dael? Após o desvio? Pode. Muito obrigado. Afirmativo, autorizado ponto de espera, Joca 25. Joca 19. Atenção, instrumento turbulência do Airbus da TAC decolou à frente, quando pronto, livre decolagem, pista no 0, 180 com 11 ao vento, Joker 19. Controle Salvador, bom dia, voo 1605, cruzando 240, gente da Golf. Bom dia, identifique, de São 050 na chegada. 050, voo 605 na bomba. Controle, TAM 35 no 7, estabilizou. Torre 18-6. Boa. Passagem pistão no 0 após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 1-19-35. Aciona 5573. Afirmativo do 3517, tráfego avistado, altímetro no 06, guarda pista livre. O cano da pulseira já iniciou a rolagem. Da 3517. A sua escuta. 1935 e no transponder 5573, é o seu 3890. Cotejamento correto, chama pronto, puxa, acionamento 3890. Vou chamar agora pronto para puxa, acionamento 3890. Joker no 9, decolada 08, 10935 é o controle, bom voo. 10935. 10935 no 7, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus com 11 nós. Autorizado pouso, 10935 no 7. QNH 10 no 6. 10 no 6, descendo via, tá? 31 no 53. 5316, autorizado final ILS X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado no localizador, 5316. Controle Salvador, Joker 19, decolado na saída da Oleda. Joker 19, contato radar, suba para nível 200, autorizado proa de Leda. Autorizado Leda, subindo para 200, Joker 19. pushback acionamento Web 5722, no portal de número... Web 5722, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Camarada, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o trip 5316, final 10. Estimativa é posto quando baixar a travada, aguardando pista livre, altímetro 10 no meia, trato já avistado, trip 5316. Sente, baixou e travou. Tan 35 no 7, no solo, som no 0, direita no 2 no decimal 9. Direita no 2 no 9, boa. Salvador, bom dia, Tan 35 no 7, na sua escuta. 35 no 7, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, 35 no 7. Trip 5316 livre, pouso, pista no 0, 170 com 3 é o vento. Autorizado o pouso pro Trip Taxi Web 5722-67 a bordo, 5 horas, alterna com fins. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 6, Web 5722, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18-6, 10 no 6, muitíssimo obrigado e um ótimo serviço a todos, bom final de semana. Valeu. Eu. Paulo, para congestionamento, tá 3890 no 909, já. Tá 3890, portão 9, autorizado para o cheque de congestionamento, chama táxi. Vai chamar para táxi, tá 3890. Salvador, bom dia, trip 5316, Dona Época. Trip 5316, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso da sua Juliette. Alfa e reporta para ingresso na Juliette, trip 5316. Joker 25, vento 170 graus, cono 3 nós, livre decolagem, pista no zero. Joker 25. 9910, transfere. 0, bom dia, identifique, prossegue via para 2016, é o ajuste. Segue via para 2000, total, 1016, o ajuste, 9910, muito obrigado. Gol no 605, livre LS para 2000, informe estabilizado. Ok, para 05. Livre LS, 2000, informe estabilizado. 2000, reportará no ILS, o gol no 605. Tá 3171, Salvador. Thank you. Recife agora, no 3325. O 3325, bom dia. Fui, aliás, tá 3153. Torre 18-6. Falou, Salvador, muito bom dia, o Gol 1642. Tá ciente do hotel pra... Solicitou 410. O Gol 1642 tem o 39 já aprovado. Aceita ou solicita o 41? 390 é o mesmo. Gente, 390, só um minutinho pra cópia. Gol 1642. Aguarda. O Trip 5316 mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Tem um tráfego em pushback no setor. O portão previsto é remoto no 3 do pátio principal. A gente vai manter a posição antes da Juliette, tá sentido tráfego para remoto no 3, após. Gol no 642, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no 0, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5003. Autorizado, conforme 390, para Recife, pela Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 1935, ao controle, 5003, ao transponder para o Gol 1642. Correto, 5003, portão meia dúzia, chama pronto, Gol 1642. Chamará 18-6 para o Chubeca, pronto, Gol. Tudo bom dia, Azul 4149. Azul 4149, Campinas, o nível 360 já aprovado, aguardando cópia, portão 01. Sim, a gente vai para a cópia Campinas 360, 4149. Sou Trip 5316. Trip 5316. Gentileza, senhor, você poderia acionar, por favor, o COA e pedir se poderiam mandar uma viatura, ambulância até a nossa aeronave, que um passageiro que teve aqui. Padrão de desmaio, para poder levá-la até o posto médico. Afirmativo, já estamos entrando em contato com o corpo. Obrigado, senhor. Temos que ir ao posto médico, que ele vai estar numa escala intermediária aqui, só para verificar o estado dele. Obrigado. Ataque setor 3890, alternando Natal, 13h57 de autonomia, ou no meia borda. No 70 graus, 11 nós. Obrigado. 890. Trip 5316, autorizado ingresso via Juliette até a remoto no 3. Fique atento ao R2 da Tanque, está mantendo através do portão 10. Sente autorizado até a remoto no 3, ingresso na Juliette. Obrigado aí pela colaboração. O 5316, só para confirmar, entramos em contato com o COA solicitando ambulância. Sente, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, relógio 6594. Informação hotel, descida até 1960. Bom dia, identifique o ajuste no 06, desça ao 050 na chegada. Para o 050, 10 no meio, ajuste.